será que eu respondo? O nome disso é Projeto Sofrência. Mandei, tô com saudade, já me arrependi. Tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava num grau, até sarei na hora. Levou o que era meu.